Elo Perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Eu falei que isso é uma internet! Jurassicast do ar, meus caros interneticos! Voltamos com mais um episódio urbanístico. Este quem vos fala é o Calaveira. E está comigo aqui o Redondo, o Brunão. E esse é mais um programa que eu vou me cagar todo, velho. Você já tá se cagando. Mas pra que isso? Como é cagando? Imagina quanto custa essa fralda. Comigo aqui também a Ruiva Devassa. Fala aí, menina. E o Fofão, a encarnação do mal. Você, né? Boneco feio, maldito, com duas bolas na cara, gente. Isso é o demônio. Lembra os olhão? Lembra os olhão? Certo. Os olhão que ele tinha, que ele ficava parado. Ele é o Chuck alienígena. Ele é o Chuck brasileiro. Chuck com o testículo na cara, velho. Não, senhor. Ele é o Chuck com cachumba. Aí a cachumba desceu. E olha só, interneticos, estreando pela primeira vez aqui no Jurassic Cast, nós estamos com um Garrafa lá do Crazy Cast. Fala, meu querido. Boa noite, boa tarde ou bom dia para todos os ouvintes. E seu Arthur Maia, assombração é mole. Verdade, né, velho? O Maia, quando ele quer, velho, puta que pariu. E quando ele junta com Sardi, Jesus não, amado. Não, é porque, sei lá, eu acho que a fórmula de perversidão e sem noção junto com cabacice é uma coisa assim que... Não, o Maia está há um ano para se tornar a lenda urbana. Dessa vez nós vamos focar nas lendas urbanas. Então, se você tem, igual o Brunão, medinho das coisas... Tome cuidado, porque o bicho hoje vai pegar aqui, viu? Desliga e nós... agora. Não, desliga não. Continua ouvindo no escuro, pra dar mais cagacinho ainda. Essas e outras bizarrices a gente traz logo após os recados do Jaiminho. Vai aí, Brunão. Que isso, véi? Que porra foi essa? Porra é essa, cara? Quem fez isso? O Brunão. Caralho. Eu sou de Tangamanga. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Nós estamos aqui, não estamos no Quem Quer Ser um Dinossauro, nosso programa maravilhoso. Nós estamos aonde? Estamos aqui nos Recados de Aminho e também não estamos nesse Elo Perdido que vocês estão escutando agora. Pois é, geladeira forever, tá frio aqui, mas no Ceará tá quente pra caralho. Isso quer dizer que você está nu agora? Isso quer dizer que eu estou quase nu agora. Aí a Melina aquele dia, só de avental, você agora quase nua. É. Vocês estão querendo me sacanear, né? Temos nesses recados do Jaiminho. Vamos falar rapidinho aqui do Geek Prime, que vai ser dia 24 e 25 de maio, comemorando o Dia da Toalha. Vamos estar lá no palco apresentando as atrações com várias personalidades da internet, né? Jovem Nerd, Cauê Moura. Huawei. Mais um monte de blogueiro. Tem tudo aí no link do post, tá? Vocês vão ver, vocês vão entrar lá no evento do Facebook com várias atrações. E estaremos também fazendo a nossa atração. A nossa vai ser no dia 24. Se eu não me engano, é às 2 horas da tarde, tá? A gente vai fazer uma brincadeira lá. Vamos fazer uma coisa que você deu ideia, Yasmin. Acataram as minhas ideias. Você falou assim, por que vocês não fazem o Quem Quer Ser o Dinossauro ao vivo? Vamos fazer lá. Foi mesmo. Só que eu lembro que eu disse, se eu for, por que que a gente não faz? Ah, que bom, vai ser muito divertido, então. Já caiu uma hora no pau. Quer que é ser dinossauro na primeira meia hora? E na segunda meia hora, vão fazer o concurso de cos pobre. Sucesso total. Então, é pras pessoas irem de cos pobre, vestido com aquelas roupas bem escrotas mesmo. Que vai concorrer a camisetas da Fiction Corporation, a ingresso pra cinema, vários brindes. E outra coisa, quem tiver com a camisa da Fiction Corporation lá, vai concorrer também a outra camisa da Fiction, além de ganhar ingresso pra cinema, tá? Ou seja, não tem por que não participar, porque a zoeira vai ser grande. Então pronto, o que é que mais que tem nesse mês de maio? Faremos um outro evento na Livraria Cultura, junto com o pessoal do A Vida de Gordo, o nosso amigo Ruben, né? Caralho, que legal! Qual o tema que a gente arrumou, né? Falou assim, pô, ano passado a gente falou sobre Superman, né? Um outro ano a gente falou sobre Guerra dos Tronos. O que a gente fala agora? Como tá tendo muito filme de herói esse ano, já teve Capitão América, já teve Thor, agora teve Homem-Aranha e vai ter o X-Men, então a gente resolveu fazer o quê? Vamos falar sobre super-heróis. Só que não vamos ficar falando deles. A gente vai pegar o público que for lá assistir a gente e vamos fazer uma competição. Alguém vai defender um herói e outro vai defender outro. Um debate político. A pessoa defende um herói, o outro defende outro. Quem perder, sai. Aí entra outro. Aí vai defender um herói. Então vamos fazer isso até ver quem sobra. Mas vai ser tipo, quem ganha numa batalha Super-Homem ou Goku, alguma coisa assim. Aí um vai defender o Goku e o outro vai defender o Super-Homem. Isso mesmo. Porra, muito divertido. Advogados, eu sugiro que vocês participem. Então vai ser dia 22 de maio. Na Livraria Cultura. Na Livraria Cultura do Casa Parque. Tudo aí no post, tá? O endereço, o evento que foi criado. Apareçam, gente, que vai ser uma prévia pro Geek Prime. Só sucesso no mês de maio, cheio de eventos maravilhosos para o Jurassic Cast. Então seguimos agora com mais um Elo Perdido, que eu sei que tava todo mundo com saudade, que não tem mais faz um tempinho, sobre lendas urbanas, que tá foda pra caralho. Curtam aí. Até a próxima. Até! Brunão, manda. O que que foi essa demonstração de machismo sua antes da gente voltar? Um grito de horror, um grito de terror, um grito de... Não aguento mais fazer programa de terror, velho. A gente só tem um, cara. É, pois é. Eu não gosto, cara. Essa porra, não gosto, cara. Nunca gostei dessa merda. Ele não vai dormir à noite também? É, pois é. E a gente só grava de noite, porque as pessoas trabalham e tal, então... Opa! Nem todas. Há uns certos privilegiados na vida. Eu já vou começar aqui uma lenda urbana que era uma lenda urbana local. Diga. Tá? Local de onde? Local dos colegas meus. Nossa, lá do bairro dele, lá do bairro do Salgado. Lá isso, no bairro do Salgado. Cara, que era o seguinte, o cara contou uma história uma vez, a gente foi na casa dele, volta e meia a gente fazia uma festinha, um churrasquinho, não sei o que e tal, e teve uma vez que inventaram de fazer de noite, aquele negócio de violão, sempre chega aquele chato do violão e tal, não sei o que, aí o cara tá lá, não sei o que, e daqui a pouco começou a se contar essas histórias de lenda urbana, né? E aí o cara contou uma história de que tinha uma mulher, é tipo a mesma história da loira do banheiro, sacou? Só que era tipo a bruxa, não era a bruxa do 71, mas era assim, tipo a bruxa da rua 15, sei lá, uma parada assim. E a mulher só aparecia debaixo de um poste determinado e era na rua do cara. Havia uma mendiga que morava no poste, pô. Cara, eu sei que... O engraçado é que no dia a gente ficou todo cagado e tal, não sei o quê. E dizia que a mulher atacava as pessoas e matava, não sei o quê. Aquelas coisas de lenda urbana, né? Coisas de historinha, esses cacete. E aí, cara, beleza. Fiquei com esse negócio na cabeça, né? E é um dia, cara, eu tava voltando pra casa já tarde, madrugada, dirigindo, e eu vejo, cara, uma mulher correndo no meio da rua, mas a mulher tinha um cabelo de piaçava gigante, sabe, assim, um cabelo de, sério, parecia, sei lá, Valderrama. A Tina Turner, velho, Valderrama, o Valderrama, isso, gigante, assim, a mulher correndo. E assim, você só viu cabelos voaçando e a mulher correndo. Cara, mas eu fiquei num cagaço, velho. Passei que não olhei pra trás, velho. Mas lenda urbana é isso, né, Cláudio? Lenda urbana é... É, lenda urbana, o que é uma essas lenda urbana? Historinhas, né? Assim, de isso. Caráter fabuloso, né? Lenda urbana geralmente acontece. O que é que acontece? Como é que elas são criadas? As lendas urbanas, elas geralmente se desenvolvem ou aparecem mediante a falta de explicação para um determinado fenômeno. Isso aconteceu, isso desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade é humanidade, a gente sempre tenta... Nossa, olha, gente. Isso aí é uma lenda urbana. Mas já tá com medo? É o Erê. É o Erê. Caralho, é o Erê. Tem que estar tá moleque, né, velho? Tem que estar tá moleque. Só pra fazer um parênteses, nada a ver. O melhor post que eu já vi na minha vida no Facebook foi um amigo meu que postou. Me respondam uma coisa. Pra entender o Erê, tem que estar tá moleque? Cara, eu ganhei minha semana com aquele post. Ah, mas voltando. Peraí. Se controla, outra, porra. A questão da lenda urbana, ela acontece justamente, Bruno, porque não há explicação, não, ou pelo menos não há uma lógica por trás daquele fenômeno, por trás daquele acontecimento. Geralmente, as lendas urbanas, elas começavam no interior ou em pequenas comunidades rurais, onde não se tinha acesso à informação, não se tinha acesso a qualquer tipo de estudo, as pessoas eram bem rústicas, bastante ignorantes mesmo, no sentido de saberem ou terem consciência das coisas. E assim como os gregos, lá na antiguidade, que eles não tinham explicações científicas, então eles atribuíam fenômenos às vontades dos deuses, na sociedade moderna a gente acabou atribuindo a bruxaria, ou seres do outro mundo, ou seres de outro planeta, e para isso surge. Claro que isso é uma visão, isso é uma explicação pseudocientífica. A gente aqui não está querendo dizer o que é e o que não é verdade, a gente só está aqui querendo contar para vocês as lendas mais famosas, para vocês ficarem com medinho e achar que o site é incrível. Isso, uma das assim, uma coisa que tem que deixar claro aqui é que as lendas urbanas, elas têm meio que características assim, que seguem uma certa linha lógica, e todas elas são assim, as características principais, né? É sempre uma história pequenininha, mas bem contada, né? Isso. Ela sempre tem assim uma testemunha ou alguma prova que supostamente existe. Isso, né? E as pessoas normalmente dizem que ouviu alguém falar, não, isso foi o meu vizinho que contou, que não sei o quê. É sempre o vizinho do irmão, do primo, do cunhado. Isso. E nunca é alguém que... e nunca tem alguém que, tipo, eu vi, tá aqui a foto. Isso daí não existe. Isso, mas sempre que a pessoa conta, ela fala assim, não, mas ele me contou que aconteceu mesmo, de verdade, né, de rocha. A maioria das lendas urbanas que nós temos, elas se desenvolveram de maneira exponencial que a gente não tem como explicar. Uma delas, por exemplo, é a do boneco do Fofão, cara. Nossa. Vocês conhecem a lenda do boneco do Fofão? Essa é escrota. Essa é bizarra, gente. Eu ficava primeiro assim... tem que falar quem é o Fofão, né? É o Fofão, gente. O que é o Fofão? O Fofão é uma coisa... Peraí, antes de... Vou contar pra vocês primeiro o artista. Existiu o Planeta dos Macacos, certo? O filme Planeta dos Macacos. Aí nós tivemos um artista aqui no Brasil, que era o Orival Pessini, que aparentemente ele foi para os Estados Unidos e aprendeu e desenvolveu uma técnica melhor daquele uso de máscaras. Ele era um comediante, aliás, ele é um comediante porque ele não morreu, e ele ficou muito famoso fazendo, por exemplo, Patropi. Vocês que estão ouvindo isso devem se familiarizar mais com esse personagem, que era aquele riponga lá da escolinha do professor Raimundo, que chegava atrasado, queria sair cedo. Isso, e ele fez ele ficou famoso por conta desse negócio de ter ido lá fora e tal, fazer uma máscara de macaco, né, parecido. E ele participou daquele Planeta dos Homens. Do Planeta dos Homens, que tinha o Sócrates, que aquilo me dava medo, Sócrates. Sim, sim, sim. O Sócrates era horroroso. Só que o personagem mais notório dele foi o Fofão. O que era o Fofão? Segundo a explicação dele, o Fofão era uma criatura interplanetária que era amiga das crianças. Alguma coisa como o Barney, só que de outra dimensão. Aí tinha Fofolândia, tinha Fofonave. Foi um programa muito famoso na década antes de 80. Antes, só um adendo aqui. Não podemos esquecer que o Fofão, ele apareceu a primeira vez no Balão Mágico. Exatamente. Isso. Cantando pra sinfonia. Eu duvido isso. Muito. Já não era boa coisa, né? Justamente, aí já você cantando via... com a Simoni, já justamente. Não era boa. Aí depois ele foi preso, aí foi uma merda, né? Que foi que preso? Que tinha naquelas bolas, então? Porque ele se relacionou com a Simoni. Pó. Que? Pó. Isso é lenda urbana, hein? É porque a Simoni, ela tem, ela morre de tesão por um caboclo que pegou de 10 a 15, velho. Ai, meu irmão pegou 10 a 15, a Simoni, ela toca... Ai, meu Deus, tô na fila. Tô na fila da cadeia. Caralho, os processos estão chegando. Se tiver revista íntima, fudeu, tá aqui, p. O Fofão ficou muito famoso, ganhou um programa, tinha lá o Mundo do Fofão, o Fofão. TV Fofão, que era um inferno. Cara, e aí ele lançou o boneco dele, obviamente, com qualquer produto de marketing, que era o Fofão, que eu inclusive estou olhando pra ele agora. Jesus. Você tem isso aí? Gente, o boneco do Fofão... Você tem essa porra? Tem, olha aqui, ó. Não, mas você não tem ele aí. É o 45, eu tive um boneco do Fofão. Nossa, que inferno, como é que você dormia à noite? Eu tive, cara... Eu adorava o boneco do Fofão. Até que chegou um belo dia. Não, eu gostava, era legal. Era tipo o brinquedo da moda na época. Não era pra você não era pra você que era pobre, mas pra mim que não era, era legal. Desculpa, deixa eu pegar aqui minha bengala e meu bigode. Meu monóculo. Deixa eu pegar aqui o meu monóculo. É. Então, pra galera que não era pobre como a Melina. A gente amou o brinquedo da moda, era o Fofão. Era caro pra caralho isso aí, não era, Brunão? E era uma merda. Não sei, cara, eu não tive, graças a Deus. É, o Brunão, é porque o Brunão já tava na época do Nintendinho. Eu era rico, mas não era burro. Isso, exatamente. Eu era quase rico e burro. Ganhei um boneco e eu gostava. Até o dia que chegou um filho da puta de um primo meu, que não era o Miote. Ah, que é o meu primo. Nessa hora você tem que falar que era ele. É o meu primo. Não. Eu gosto de dizer o santo e o nome. Eu gosto de dizer o milagre e o nome. Era o meu primo Felipe, aquele desgraçado. Ele virou pra mim e falou assim: tu sabia que o boneco do Fofão ele acorda de noite? Depois que ele falou essas palavras, depois que ele proferiu essas palavras, eu nunca mais tive uma noite de sono com essa desgraça desse boneco. Porque eu dormia abraçado com o boneco. O boneco era gigante, ele era do tamanho de uma criança. Ele era muito grande. Mas tinha essa daí também com a boneca da Xuxa. E aí, qual era a lenda? Não, a boneca da Xuxa é diferente. Mas não, qual era a lenda? Mesma. Não, mas é diferente. Calma que eu vou te falar. A da boneca da Xuxa, o pessoal falava que a boneca da Xuxa, ela estrangulava as criancinhas à noite. É, mas ela vinha te matar à noite. O do Fofão era porque ele tinha uma adaga. Exatamente. Dele, e ele tirava do peito e enfiava em você. Exatamente, exatamente. Só que o que é essa porra dessa adaga? Acho que pra segurar um boneco gigante desses, fizeram mais ou menos um cone de plástico dentro do boneco pra segurar a cabeça. Na verdade, não era um cone de plástico, era uma haste de metal. É, não sei se era de plástico. Não, acho que era de plástico. Não, era de metal, era de metal. Era um picador de gelo. Exatamente. E foda-se. Gente, é o seguinte, quem abriu o Fofão, eu não abri o meu, porque eu tinha muito apreço por ele. Mas quem abriu disse que o bagulho parecia realmente uma adaga. Porque ele foi colocado ali pra fixar a cabeça do boneco. O boneco era muito grande. Então era como se... ele servia mais ou menos como uma coluna vertebral do boneco. E aí surgiu essa lenda, cara. Porque realmente você pegava no boneco e ele... você sentia uma coisa dura dentro dele, sabe? O boneco já tem dois culhão na cara. Você dormia abraçado com ele e quando apertava sentia uma coisa dura. Porra, tá difícil de te dar fundinha, cara. Por que, que tá você difícil? Acha que o Calaveira ficou desse jeito que ele é hoje? Mas exatamente. Caiu, né? Ai, meu Deus, ele vai me matar. Eu matava ele. Porra. Eu dei tanto carinho pra ele. Calaveira não ficou assim à toa, né, bicho? É isso aí, não. Tamo lá no YouTube, youtube.com/JurassicCast. Entra lá, tem Brunão Indica, tem Tá Na Hora do Tchaca, tem Cozinha do Tchaca e tem gameplay do Cala a Boca e Joga Calaveira. Tá tudo lá, rapaz. Acessa aí, youtube.com/JurassicCast. É YouTube! lembrei de uma vez que eu tava num carnaval lá em Araruama com um amigo meu. Tava com dois amigos. Aí a gente tava andando normal. E esse garoto, o primo do meu amigo, no caso, era mais novo e tal. E aí ele tinha essas ondas de malandrilso e tal, que não sei o quê. E aí ele começou a mandar pra mim a história de que tinha no lugar o homem que andava com a perna pra trás, que tinha o joelho ao contrário. A gente saiu, passamos pela noite mais caótica de nossas vidas, bebemos até dizer chega. A gente tava voltando, bêbado pra caralho, babá de noite. Daqui a pouco a gente começa a ouvir um som de cavalo. Aí o cavalo? Som de cavalo. A gente andando. Não, o caralho, que parte do estava em Araruama, porra. Ah, tá, desculpa. Aí passou o cavalo, não passou o cavalo, tava o som de cavalo direto, som de cavalo. Caralho, e nada pra porra do cavalo passar. Caralho, cavalo, filha da puta, tá me seguindo. Aí beleza, mas foda não foi o cavalo. O cavalo foi só pra dar atenção, que a gente já tava sozinho andando na rua aquela hora, já é mamado. Aí daqui a pouco a gente começou a ver no fundo uma sombra de alguém andando. E aí, tava num lugar escuro. Aí quando chegou na parte mais iluminada, o cara tava... Tinha uma coisa andando, mas você não sabia se a parada tava andando pra frente ou pra trás. A gente já tava bêbado, tava num ângulo assim que a luz não deixava você ver se a pessoa tava indo ou se a pessoa tava vindo na tua direção. Na hora que a gente, os três ao mesmo tempo, não percebemos o que que era a parada, todo mundo parou assim, tipo, caralho, esse filho da puta tá vindo ou tá voltando? E a gente ficou parado mó tempão na porra do lugar. O moleque, não, vamos embora, caralho. Vamos embora, que aquela porra tá com o joelho pra trás. Vamos embora, caralho, velho. Isso é muita cana. Caralho, a gente assim, vamos embora, que aquela porra tá com o joelho pra trás. Caralho, não sei o quê. Caralho, e o som do cavalo. O cavalo, filha da puta. E a gente não sabia o que que era. Aí o moleque era mais novo, o moleque. Caralho, eu falei de sacanagem, cara. Foi meu tio que falou essa porra, cara. Ele já tava assim, que já tava mamado também. Não, calma. Aí na hora acendeu um outro poste, que, né, poste fudido. Aí o poste acendeu, a gente viu que o cara tava vindo. Só que era um outro velho bêbado pra caralho, que ele tava andando muito lento. Aí não dava pra ver se o cara tava vindo ou tava voltando. Mas na hora, meu irmão, que a gente não sabia se o cara tava vindo ou tava indo, que a gente só tava vendo o pepezinho se mexendo e o cara não se mexia. Caralho, meu irmão, muito cagaço na hora. Eu acho que a brincadeira, assim, a lenda urbana mais famosa que eu me lembro de ficar cagado é a tal da brincadeira do copo, né, velho? Ah, mas essa aí eu fazia do compasso na escola. Que é muito sinistro. Chamava o capiroto matemático. Esse é perigoso, meu irmão. Mas aí ele compasso aqui, não sabia, não? Não falei, Bruno. Era a variação da do copo. Com e tempo. A gente não ia levar aquelas tabas Ouija que fala, né? Que você não ia fazer nada de trabalho. Não, isso nem existia, né? Quando eu era moleque, nunca ouvi falar de tábua Ouija. Né? Era brincadeira do copo. Eu nunca entendi como é que funcionava. Eu sei que todo mundo falava assim: ó, eles estão lá brincando com a brincadeira do copo, não chega perto que é macumba, sei lá, um negócio assim. Cara, eu ficava cagado. Todo ano tinha algum desgraçado na turma que resolvia se juntar lá no fundo. Eita. Pra brincar de brincadeira do copo. O que que é essa brincadeira do copo, velho? Primeiro tinha que ter uma virgem no negócio. Não, isso aí nunca teve. Tinha sim, era o Brunão. Não, isso aí na escotinha não precisava. Senão não ia baixar isso. Olha só, olha aí, ó, entregou, Brunão. Peraí, cala a boca, caralho. Brunão, entregou, você viu? Nunca foi. Eu falei, pois é. Eu tinha falado assim, tinha que ter uma virgem, ela. Mentira que na minha não tinha e se manifestava pra caralho. Ai, mas eu tô falando com essa guria. Nunca foi. Nunca. Eu tô brincando, vai, conta aí, tô brincando. Não, vai. Não precisava ter essas regras, não era? Não, precisava nada, era só a coisa lá, só não, do copo. Não tinha regra, cara, tinha um negócio do copo e aí falava... Não, tinha os protocolos, tipo, tu tinha que rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Do jeito que me ensinaram, foi assim, eu acho que era pra dar mais cagaço. Aí tu tinha que rezar um Pai Nosso, e aí tu, tipo... As pessoas tocavam o copo e começavam a perguntar. Tem alguém aí? Quem tá aí? Soraya, você? Alguma coisa assim. Judite! Mas o que? Tu fez isso, Bruno? Não, cara, eu vi nego fazendo e na hora que perguntou... Tem alguém aí, sim, foi pro sim e eu corri, velho. Aqui, na minha região, eu sabia, tem a do compasso. Tava esperando. A do compasso é mais ou menos a mesma coisa. É porque, Bruno, o negócio é o seguinte, deixa eu te explicar. Essas lendas, elas se adaptam à região socioeconômica. Na tua casa, era feita com taça. Não, na minha casa não, que eu nunca fiz essa porra lá em casa. Ah, beleza, tudo bem. No seu meio ambiente, né, era feita com copo de vidro, copo de cristal. A coisa começa indo pra periferia. Começa indo pra periferia na casa dos dois aí, aí já vai pra compasso, copo de requeijão. A turma da Mônica. Lata de cerveja. Meu irmão, contraste cultural existe, inclusive nas macumbas, tá? Se fosse na Yasmin, ia ser com uma rapadura. Não, se fosse na Yasmin, nem copo usava. Usava, sei lá, um fêmur de vaca seca. Aquela cabaça que põe água. É, mas conta aí, vai, fala aí. A do compasso era a variação do copo, você tinha que pegar um papel branco, fazer, pegar o, a pessoa que ia segurar o compasso tinha que assoprar o compasso e rezar lá o Pai Nosso, Ave Maria, e aí você fazia o círculo do tamanho do papel, aí colocava lá o abecedário, sim, não, entrada e saída, acho que era isso, e aí ficava era a pessoa isso aí segura. Mesmo. Aí a pessoa ficava assim, abria ele assim, até chegar em cima das letras, e aí ficava segurando, e todo mundo tinha que ficar perto, assim, fazer um círculo, porque, pelo menos quando eu ouvi falar, se você deixasse o círculo, assim, abrisse o círculo, abre a rodinha, aí o espírito fugia e ficava na sua casa. Então você tinha que fechar o círculo pra ele não sair dali. Abriu a rodinha, chegava a Sarajane, dava uma merda, que ela não queria ir embora, a bicha não subia. Já chamar o pai de santo, era um cacete aquilo ali. Não, aqui na minha terra tinha uma variação da brincadeira do compasso que falava que você tinha que esperar o espírito falar que queria sair. Porque se não, você não, sair... você fechava, você dava o telefone na cara, fechava o compasso e o bicho ia embora. Meu irmão, não, a minha zona leste, rapaz, espírito não. É que só vai embora quando a gente quiser. Não, tá não. Eu bati, nossa, várias vezes eu bati o telefone na cara, o compasso na cara do espírito. Não, como é que é, velho? Não, peraí. Puta que pariu, como é que é, guria? Como assim, cara? Porque, que nem ele tá falando que tinha que esperar ele querer ir embora. A gente não, quer acabar a brincadeira, fechava o compasso, o cara podia estar falando, podia estar rodando o compasso, na cara e ia embora. É por isso que eu tô vendo essa merda que é hoje, ó. O espírito tá até hoje no teu compasso. É o encosto. Mas falei, vai, conta. Aqui tinha uma parada que você não, porque o pessoal ia ficando com cagaço. Aí pra deixar a galera com cagaço, porque esse jogo tem que ser jogado entre amigos e um filho da puta. Que normalmente é o cara que tá segurando o compasso, né? Sim, claro. Aí, se você... Ele falava que se você saísse antes do espírito falar que foi embora, o compasso saía voando e te matava. Caralho! Como é que ele, o espírito vai falar que foi embora? Porque tem entrada e saída. Tem. Você quer sair? Você pode perguntar. Você quer ir embora? Se o espírito falar não... Todo mundo que tinha que continuar ali. Aí fica a noite inteira, o dia inteiro. Até o erê querer cantar pra subir. Senão, tu vai correr o risco de sair. Aquela porra com o compasso 20 furando, tua goela. Até o erê querer virar moleque. Aí. Teve uma vez que a garota foi levantar. Foi levantar. Era um filho da puta, também geral era filha da puta. Garota foi levantar e quando ela levantou, o moleque arrancou não sei o quê. Daqui a pouco ele jogou o compasso pro alto. Caralho, tipo, jogou passando por cima da garota. Quando ela viu aquela porra caindo, caralho, se jogou pro lado. Caralho, foi um inferno na sala de aula. Tinha uma variação dessa aqui em Brasília, que era com lápis. Não era com compasso, era com lápis. Ficava um segurando o lápis na palma. Isso é verdade, eu fiz. Segurava o lápis com a mão e o outro segurava a mão. Pois é, exatamente. Mas era lapiseira, fica quieto, tá? Aí. Não, se tu fosse rico, tinha que ser a caneta da Montblanc. Cala a boca, porra, deixa eu acabar de contar. Aí, eu tava fazendo esse esquema e eu tava conversando com os amigos, cara, do lado. Cara, teve uma época que no final dos anos 80 isso virou uma moda maluca, não era, Brunão? Era uma moda escrota. Virou uma moda escrota, velho. Tipo, dava intervalo, tinha uns 5, abria, sei lá, uns 5% de espírito na sala, assim, sacou? Dava um intervalo, escroto, nego, cara. Não ia fumar, nego não ia meter no colé, não. Fazer, tipo, tocar punheta, não. Nego ia. Nego ia chamar o capiroto, caralho, opa, beleza, hoje é mais tempo, é meia hora de recreio. Dá pra chamar mais 3 demônios aqui da sala. As escolas do Calaveira, né, velho? É pra onde é que o cara estudou. O pessoal não ia fumar, não ia meter. ia fazer círculo espírita. E a vocação do demônio. Não precisava chamar o demônio, já tinha o um demônio nessa história. Era que é Febem essa porra? Não, era que na Asa Norte, chamava Cean. Aí, cara, eu tava lá com a caneta, eu e mais 14, né? Porque a sala tava lotada mesmo, era tipo mãe de Ná estudou comigo. Né? Aí tava lá todo mundo fazendo o esquema da caneta e tal, não sei o que. Cara, de repente, eu acredito que isso tenha sido por sugestão da minha própria cabeça. Mas eu tava conversando com o pessoal, eu lembro direitinho. Eu tava sentindo meu braço todo dormente. Cara, mas eu dei um pulo da cadeira. Eu larguei a caneta e o Hugo virou pra mim e falou, que foi, velho? Falei, cara, meu braço tá todo dormente. Na hora que eu soltei a caneta, meu braço começou a voltar ao normal. O que deve ter acontecido é que eu devia ter ficado com o cotovelo apoiado numa quina por muito tempo. E aí pressionou o nervo, acabou dando... Porque acontece isso direto. Eu acabei, pressionando o nervo, aí o braço foi ficando meio latejando, assim, e tal, ficou dormente e tudo. A explicação muito mais ter sido pra esse lado, creio eu. Sabe outra coisa que normalmente acontece também? O quê? Quando você chama o capeta, ele vem. I like it. I like it. Paul McCartney morreu em 1966 e foi substituído por um sósia. Que tem essa lenda urbana, que tem essa lenda urbana que o Paul McCartney morreu e que ele foi substituído pra não ter, tipo, aquele problema com o final dos Beatles. Cara, olha só, vou falar uma coisa que desmistifica isso. Se ele morreu e foi substituído em 1966, parabéns, cara, porque o cara que tá aí, ele é muito melhor do que o original, velho. Deu certo, né? Tem uma parada que o pessoal fala que se você rodar um dos CDs do Beatles ao contrário, você ouve eles falando Paul is dead, Paul is dead. Ah, mas sim, tem várias coisas dentro desse negócio do Paul is dead aí. Tem uma teoria inteira da conspiração em cima disso. Se você botar no Google aí Paul is dead, você vai ler 500 milhões de coisas, referências. A capa de um dos CDs é um funeral e barato. Isso, é o Sgt. Pepper. A capa do Abbey Road seria o funeral do Paul, porque ele tá descalço, ele seria o defunto. O John Lennon tá de branco, ele seria o padre. O George Harrison tá todo de jeans, ele seria o coveiro. Cara, Aí nego viaja também, né? Nego viaja demais, né, cara? É a mesma coisa de você rodar o disco da Xuxa que ela... Não, isso aí é verdade. Você já colocou meu canzinho Xuxa ao contrário. Isso aí, cara, isso aí é um... não brinca, não. Isso aí é... A capa do álbum do Sgt. Pepper também parece que tem ajuda, né? Com relação a essa coisa tem, aí. Né, porque parece que tem... A capa do disco parece um funeral, que tem as flores distribuídas, que tem os Beatles aqui do lado esquerdo chorando, que tem os Beatles aqui, do lado esquerdo, eu tô com a capa aqui na minha frente aqui. Sim, que eles estão aqui do lado esquerdo aqui meio que chorando, tem um deles assim, parece que até que é o Ringo, que tá triste pra caralho. Tem uma data aqui que eu não tô achando onde é. Seria acho que data da morte. É bem no embaixo, acho que é no meio embaixo. Mas parece que seria isso, como a Melina falou, que é a data da morte dele. Cara, mas, velho, por quê, cara? Por quê? Porque nego não tem o que fazer, velho. É, basicamente. Acho que o princípio de tudo é isso. O princípio da internet e a falta do que fazer. Isso. Mas isso aqui foi antes da internet. Sim, foi. Sim, porque não tinha internet, porra. Não tinha internet, mas tinha aquelas cartinhas que você tinha que passar pra 10 pessoas. Puta, lembra corrente. Lembra das cartinhas, as correntes? Senão um bode preto ia te atropelar se você não passasse pra 10 pessoas. Alguém ia te furar com ele, seringa. Era sempre assim, passe para 10 pessoas em 5 dias, senão um bode preto vai te atropelar na encruzilhada. Era sempre assim, alguma coisa. Se você não passasse, alguma desgraça ia acontecer. Era sempre assim. O roqueiro sempre faz aquele símbolo do rock and roll, né? Que é a mão do Homem-Aranha soltando teia. E todo mundo fala que aquilo ali é o chifre do diabo, que não sei o que, que não sei o que lá. Isso tecnicamente é quase uma lenda hoje em dia. Cara, isso nunca foi símbolo do diabo. Isso aí começou, sabe, com quem? Com o Dio. Dio, exatamente. Aquele cantor de música. Dio. Pois é, cantava pra caralho, inclusive. E aí morreu, né? De câncer. E aí ele inventou esse símbolo como era um símbolo. Ele não inventou, não, cara. É porque ele na popularizou. Itália... Não, na Itália, ele é italiano. Italiano. Ah, é Diola. É, na Itália, quando você faz esse gesto e coloca na testa, você tá falando pro cara que a mãe dele é uma vaca. Que bonito. Aí tava, acho que pelo menos é isso que, né, que a gente sabe, né? Nunca fui na Itália pra saber e nem fui falar com a mãe do Dio. Aí ele tava discutindo com o cara durante o show, etc. E ele ficava, e quando xingava ele, alguma coisa do gênero, ele queria ofender alguém, ele fazia isso. E aí depois de um tempo a galera, todo mundo começou a fazer. E aí se popularizou. Como um símbolo do heavy metal. Exatamente. Olha aí. Sabia dessa, Brunão? Acho justo. Cara, eu vi uma aqui da lista, qual vocês me mandaram, não tenho muita experiência nessa área, mas eu lembrei de uma aqui que chega assim... Não tenho muita experiência em ler, mas tudo não, bem. Não, não tenho muita experiência em ler, é complicado. É que é o do Velho do Saco. Sim, Seu Madruga. Popularizado. Ah, mas essa aí dava medo, mas aí o Chaves veio e, tipo, dessensibilizou, né? É. Porque não tem graça isso aí. Todo mundo queria ir com o Seu Madruga. Porra, ainda mais com os benefícios que o Chaves contou pro Kiko. Você vai passear pela cidade inteira, carregado. Tem até hoje um lugar aqui perto de onde eu moro, que é um espaço enorme. Imagina um jardim grande, bem grande, só que todo abandonado. Com aquelas árvores, assim, que vão entortando pra baixo, sabe? Aquela coisa bem, bem... que fecha, assim, a parte de cima toda. Aí tem uma casa, que tem um lugar que tem um terreno gradeado, que é todo assim, cheio dessas árvores que fecham a luz, e tem uma casa lá no fundo. Ninguém... O terreno fica fechado até hoje e tal. Só quando a gente era pequeno, é óbvio, o pessoal falava que tinha o Velho do Saco que morava ali. Aí, nossa, toda vez que a galera do colégio passava em frente àquela porra, todo mundo ficava olhando lá pra dentro pra ver se vinha o saco, via o saco, via as porra e tal. E a gente não sabe o que que era, mas tinha uns dias que as coisas dentro da casa que dava pra ver mudavam de lugar. Só que a gente nunca via quem tava lá dentro, nunca via mendigo entrando, nunca via porra nenhuma. Provavelmente já devia ser mendigo. Sim, cara, mas porra, quando tu é criança, tu vê... Ih, caralho, mudou um negócio de lugar ali ontem, não tava ali. E tu nunca viu ninguém entrando, e tinha os garotos que moravam no prédio do lado. E eles falavam, cara, nunca vi ninguém entrando nessa porra. Cara, lenda urbana é, começa que é assim. Muito... É, começa assim, mas uma que é muito famosa... Inclusive, existe motivos para ela ter ficado famosa. Foi o incêndio no edifício. Ah, aquele o edifício da torre? Não, animal. Que isso, cara? Brincando, cara. Caralho, tchau. Adeus. Não, tô brincando, meu, brincadeira. Não, não, nessa não. É o Joelma, do edifício Joelma. Exatamente, que fica aí do lado da tua casa. Isso. Eu saio fora, não moro lá. Tu mora no Joelma, guria, que eu sei. Cara, teve o acidente terrível, que é um dos piores acidentes que já teve na história do Brasil, em matéria de construção civil e tal, que foi um incêndio no edifício Joelma, como a Mel falou. O edifício era imenso. Ele, sei lá, ele tinha 60 andares, 50 andares, uma coisa assim. E o edifício, ele começou a pegar fogo nos primeiros andares, então ele foi lambendo de baixo pra cima. Cara, foi uma coisa terrível. Meu pai morava em São Paulo naquela época e ele viu as pessoas pulando do prédio. Ele falou que era uma das coisas mais horripilantes que ele já viu na vida dele. Que as pessoas pulavam do prédio porque estavam sendo assadas vivas. Por isso que as pessoas pulavam. E aí, uma das lendas urbanas dessa... O edifício Joelma existe. Ele foi reformado. Mas parece que ele tem outro nome. É, tem que ter, né? Porque se não tivesse, essa jogada de marketing ainda não ia rolar. É, aí tiveram várias lendas urbanas. Uma delas é o crime do poço. Em 1948, o professor de química de nome Paulo Ferreira, ele matou a mãe a tiros. No dia 4 de novembro, ele matou a mãe e matou as duas irmãs e enterrou os corpos no poço que ele tinha mandado construir dias antes na casa onde eles moravam. É, as mulheres desapareceram, ficou estranho pra caralho, a polícia começou a investigar, e aí eles escavaram o poço, enquanto o Paulo, eles começaram a abrir o poço, enquanto o Paulo pediu pra ir no banheiro. Aí ele foi e se suicidou com um tiro no coração, no dia 23 de novembro. A questão é, o que que isso tem a ver com o edifício Joelma? O edifício Joelma, ele foi construído na residência onde era a casa desse cara. É tipo um cemitério índio, né? Mais ou menos isso. Porra! E a numeração da rua foi modificada quando 26 anos mais tarde, no lugar da casa, foi construído o edifício Joelma, ora rebatizado de edifício Praça da Bandeira. Quer dizer, ele mudou de nome, ele não se chama mais edifício Joelma, ele chama edifício Praça da Bandeira, mas o prédio ainda existe. A questão é, porque houve esse inferno na torre, como o Mel disse, e tem andares que eles não conseguiram reabrir ainda por causa da incidência absurda de fenômenos paranormais. Caramba. Gente vendo vulto, coisa que se arrasta, gente sendo empurrada, gente escutando choro, gente escutando grito, e por aí vai. Fizeram um filme... Gente, eu tô todo arrepiado. Olha, sem sacanagem. Tô todo arrepiado. Fizeram um filme na década de 70, se eu não me engano. Nacional? Filme nacional. O filme chama Joelma, 23º Andar. Sim, é um filme brasileiro de 79, que foi dirigido por Clery Cunha e protagonizado pela Bette Goulart no papel de Lucimar. Isso, e o filme, o roteiro, ele é baseado nas cartas psicografadas pelo Chico Xavier, que estão no livro Somos Seis. Exatamente. O 23º Andar foi o primeiro filme brasileiro com temática espírita e o único que retratou o trágico incêndio no edifício Joelma, que matou 191 pessoas. Caralho. E deixou mais de 300 pessoas feridas. Qual o problema? Que na verdade não é o problema, qual a questão desse filme? O filme ele foi feito no edifício Joelma. Várias fotos promocionais foram estragadas porque simplesmente apareciam pessoas nas fotos que não estavam na filmagem. Ai, meu Deus. Alguém arruma um tampax aí? Cara, eu estou num cagaço que vocês não têm noção. Que cagaço aqui que tá foda. Esse é um dos casos de... É uma lenda urbana, né? Porque, afinal de contas, é uma lenda urbana. O edifício Joelma hoje é o edifício Praça da Bandeira. E, é como eu disse, teve um documentário que passou no Linha Direta, se eu não me engano, falando sobre o problema que aconteceu, e eles falando da dificuldade de que alguns andares ainda não, simplesmente não abrem, porque nego não vai, velho. Quem que vai trabalhar no edifício Joelma, velho? Lógico, que eu falei, você vai fazer a entrevista lá no Joelma, porra? Porra, lógico, tá que doido. Véi, é muito sinistra a história do Joelma, velho. Ô, Mel, vai lá no Joelma um dia pra filmar lá pra gente? Caralho, que eu vou lá. Se tivermos ouvinte aí que trabalha no edifício Joelma, parabéns, cara. Manda a foto que você... Você nem sabia disso. Internet, tô aqui pra falar das canecas Jurassicast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. Mel, conta um pouquinho da lenda urbana que tem aí do Castelinho, perto da tua casa. Não tem Castelinho. Era o nome, era Castelinho. Não sei porquê. Qual era o nome dessa mulher? Não, era Castelinho, não tem, né? Castelinho. Não tem... Não é que era um castelo, caramba. Era porque não... a construção não tinha o nome assim? Não. O que aconteceu? Lá no bairro que eu morava, que eu nasci, tinha um... Isso aí realmente aconteceu. Foi jornal, sei lá, Aqui Agora, na época, não lembro. E o cara tinha matado a esposa, enfiou dentro da mala, num saco, e jogou num córrego aberto que tem, tipo, duas quadras, assim, da onde eu morava. E jogou lá e, tipo, sumiu. E aí descobriram o corpo e não sei o quê. E depois esse cara, não lembro se ele acabou se matando, se jogando também nesse córrego e morreu. E aí, só que assim, esse córrego, ele seguia, aí tinha a rua, que é a que cobria o córrego, e logo na travessa da rua, era a minha escola. Então, tipo, tinha parte da... Antes de reformar, que antes era tudo aberto, você conseguia ver um pouco do esgoto. E, meu, era um cagaço, porque a gente começava aquela lenda urbana que à noite a fantasma da mulher que tinha morrido lá no poço aparecia lá pra assombrar a escola. E aí sempre tinha uns filhos da puta que escrevia de giz no último horário, porque era assim, eu estudava de manhã, que era o primário, aí depois à tarde era o ginásio. Aí sempre tinha os caras escrotos do ginásio que faziam as paradas na sala pra assustar a gente, que era do primário. E era um inferno isso daí, gente. Eu lembro que, agora que você falou do crime do poço, eu fiquei cagada. Agora porque eu lembrava que eu ia estudar morrendo de medo, que eu ficava com medo de ter alguma coisa na minha carteira de manhã. Ah, sempre é, né, cara? Isso aí é... Porra, e o pior é que todo mundo começava, não, porque eu escutei o grito vindo lá, e aí tinha, né, aquela teste de coragem, ir lá e botar a cara na saída do esgoto, né? Uhum. Deus do céu! Na verdade, hoje, tipo, o medo pior é pegar uma leptospirose. Claro, com certeza. Uma dengue. Uma dengue. Porra. É escroto. Mas Brasília, cara, não sei se vocês sabem, tem uma história escrota da construção de Brasília, né? Dizem que na construção de Brasília morreu muita gente, que esses candangos, essas pessoas que vieram pra cá, elas foram enterradas junto com os prédios, sacou? Sim. Corre, tem essa lenda urbana aqui em Brasília. Tem, sim. O que acontece foi o seguinte: na construção da praça da Praça Central aqui em Brasília, que na verdade seria a Praça dos Três Poderes, aquilo ali era tudo região pantanosa e tal. E eles tinham que aterrar aquela merda toda na base do concreto pra planar, né? Pra receber os prédios e tal. E reza a lenda que a quantidade de prédios, desculpa, a quantidade de concreto era uma coisa absurda. Era muito concreto, muito caminhão despejando aquela merda, e ao mesmo tempo, e não tinha como parar o processo. Não tinha como parar o processo. E aí corre-se a lenda, tem-se a lenda de que vários trabalhadores no processo acabavam se desequilibrando, caíam e morreram soterrados. Isso. Aqui em Brasília tem uma lenda urbana de que a Praça dos Três Poderes é mal assombrada. Por causa dessa galera que caiu no concreto? Não se sabe. Tem assim, muito vigia que trabalha ali naquela. Praça dos Três Poderes é onde fica localizado o Senado Federal. É, os três poderes, o Legislativo, isso, Executivo, o Palácio do Planalto, Judiciário. O Judiciário, que é o Supremo, e o Senado Federal. Que fica um do lado do outro, fica lá no fundo. É uma região bonita, pra quem não conhece. Legalzinha. Pena que é tanta porcaria, né? Tanta nojeira junto. E o pessoal que trabalha ali naquela área fala que aquela parte tem muita incidência de visão fantasmagórica. Porque aí nego não sabe dizer o porquê, né? Que inclusive tem a lenda urbana de que as estátuas dos candangos, que representam os candangos, elas se movem na noite. Isso tudo veio porque toda aquela área ali tem muito vigia. É, que tem, né, afinal de contas, obviamente, né, o centro do poder, tem muito vigia, que eles ficam ali, aquela área fica totalmente deserta de madrugada, não tem nada pra você fazer ali, a não ser que você vá passar por ali, e aquilo ali é muito sinistro de noite, né, Bruno? É esquisito mesmo. É esquisito pra caralho, e aí tem essas lendas urbanas aqui em Brasília. É, dizem que no Teatro Nacional também morreu muita gente ali na obra, e que foi tudo enterrado ali, junto com o concreto. E um monte de gente também de vigia do teatro e tal fala que volta e meia escuta uns uivos, umas coisas, uns barulhos e tal no meio do teatro vazio, sem rolar nada, sem ter evento nenhum. Fantasma da ópera ali, o negócio. Fantasma da ópera rolando solto. É, porque é o seguinte, gente, você que nunca foi no backstage do Teatro Nacional, é uma das coisas mais aterrorizantes que eu já vi na minha vida. Aquilo ali, cara, você quer fazer um filme de terror? Só leva a câmera pra lá. É só você levar a câmera. O backstage do Teatro Nacional é muito sinistro. A gente conhece porque eu ia ajudar o Miotti. Quando o Miotti faz os balé dele lá e tal, vai gravar os balé dele. E aí a gente podia andar lá atrás no backstage. É que o Teatro Nacional, ele é um teatro muito antigo. Ele nunca teve reforma, né? Ele nunca foi reformado. E ele é grande pra caralho. Então assim, gente, sabe aquela visão do Fantasma da Ópera que vocês têm? Tipo, tem umas paradas meio... cai nos pedaços e canta escuro. É daquele jeito o Teatro Nacional. E aí tem realmente a lenda de que o Teatro Nacional, ele é mal assombrado. Naquela parte ali na sala Vila Lobos, parece que tem uma mulher, uma atriz que morreu ali. Aí começa, né? Cada um dá uma história que quiser. Cada um conta uma história. Mas é um lugar muito mal assombrado, muito sinistro. Tem outras duas lendas urbanas mais leves. Vamos dar uma diminuída, né? Porque tá ficando muito sinistro. Tá, cara, ó, gente. Esse do... Você, Brunão, disse muito bem. Você que mora em São Paulo, se você mora perto do Edifício Joelma, ou se você já ouviu falar, coloca nos comentários o que se você já passaram por alguma coisa. Se tem algum ouvinte nosso que trabalha no Edifício Joelma, que é o Edifício Praça da Bandeira. Então coloca aí nos comentários que a gente lê na próxima e o cupisca. Ó, vou dizer, se for lá e tirar uma foto... lá dentro do edifício, ou filmar, vai ganhar uma camiseta. Caralho, filmar, véi? Mas eu acho que não tem acesso ao público, não. Não sei. Quem conseguir entrar lá e filmar lá dentro e provar que é o escolha. Edifício Joelma, vai ganhar uma camiseta à sua escolha da Fiction Corporation, escolha. Do Jurassic Cast, que eu vou dar. Ó, se for no Joelma filmar e entrevistar alguém que viu alguma coisa, ganha a camiseta. Bota fé, Bruno? Isso. Isso aí, porque só entrar lá e tirar foto, eu vou lá amanhã. Isso. Entendeu? Tem que ter, pegar um vigia antigo lá. Porra nenhuma, velho. Vai, vai. Pega um vigia antigo. Pega um vigia antigo que esteja por lá, vê se o cara era da época do incêndio e vê se o cara conta alguma história, enfim. Se tiver alguém que tiver coragem de fazer isso, vai ganhar uma camiseta à sua escolha. Traz as lendas urbanas mais suaves. Lenda urbana mais suave tem duas que eu acho muito interessantes e minha mãe acredita de pé junto que são verdade. Ah. A primeira é dos caras que acordam numa banheira cheia de gelo. Ah, isso aí da seringa de AIDS, né? Tudo. Exato, são as duas. Caramba, a primeira rapaz, é o cara que acorda numa seringa, numa banheira cheia de gelo. Dizem que na noite anterior ele foi numa festa e alguém botou alguma coisa na bebida dele. E no dia seguinte ele acorda e tá sem um rim. E tem a outra, que é famosa também, que é você vai no cinema, senta na cadeira e aí você sente uma espetada na bunda e quando você olha tem uma seringa na cadeira e um bilhete assim, bem-vindo ao mundo da AIDS. Né? Cara, isso é uma besteira tão grande. Cara. Isso é uma bobagem, né? Nossa, eu lembro que eu recebia, logo que começou o e-mail, tanto PowerPoint falando disso daí pra olhar no cinema antes, porque o primo do cunhado da irmã tinha ido no cinema e tinha sentado e não sei o quê. Era sempre assim. Ah, não, eu vou dar uma explicação científica pra vocês, tá, gente? Quem tem alguém aí que escuta isso e ainda acredita, sim, eu tô lhe informar, mas o vírus da AIDS ele não sobrevive por mais de, se eu não me engano, é 5 minutos. Ou 3 minutos fora do corpo humano. Fora da corrente sanguínea. Exatamente. Então, não faz o menor sentido essa lenda urbana. Ah, mas dava um medo do caramba. Dava? Então, você tá doida? Eu abri o e-mail e falava, nossa, caralho. Ah, essa do rim, velho. Essa do rim, puta que pariu. Ainda bem que eu nunca bebi, né? Então não tinha esse problema. Não, e esse negócio da internet, ele é complicado. Porque existem lendas urbanas que não são tão lendas urbanas assim, né? Mas hoje em dia, tá sempre o povo querendo botar medo em você. Então... tem a lenda de que... e, na verdade, as pessoas... assalto da semana, né? As pessoas gostam de sentir medo, né? Direto. Cara, toda semana tem um novo assalto. Minha mãe, então, recebe uns 8 por semana. Me manda todos. Olha, o novo golpe da praça. É, você tá andando, de repente cai um pato... no retrovisor, não tire o pato, continue dirigindo. Isso. Porque você vai ser morta pelo gigante que, sei lá, do pé de feijão. Guerreiro Dailion. É, o Guerreiro Dailion. É a loucura. Godzilla. É. Outra lenda escrota que tem é a de que o Walt Disney tá congelado, né, velho? Caraca, tipo Futurama, só a cabeça, né? É, não, nossa, aí a lenda se divide. Não se sabe, alguns dizem que é só a cabeça e alguns dizem que é o corpo todo. Eu já ouvi falar que é só a cabeça, que aí até tem o do Futurama zoando que é a cabeça do Walt Disney. É, eu já vi as duas versões. Mas sabe por que isso não é bem uma lenda, Brunão? Porque existe essa possibilidade. Lá nos Estados Unidos, você realmente pode contratar os serviços de criogenia. Pois é, só que o que acontece? O Walt Disney, ele morreu, ele tinha um câncer no pulmão, ele morreu em dezembro de 66. E a técnica de criogenia só foi aplicada pela primeira vez no ser humano alguns meses depois, entendeu? Como é que você acha que ia ficar as ações da Disney Pictures se nego descobrisse que o fundador dela tá congelado pra surgir no futuro? O que ia ter de nego fazendo montagem pra botar o corpo do Walt Disney num fundo do filme Frozen, meu irmão? Ia bombar. Nossa, essa meio foi horrível. Meio de uma pedra de gelo, assim, eu essa botar o Walt Disney lá horrível, congelado. Foi horrível, velho. Meu Deus. Eu sou pé. Eu sou pé. Eu aqui. Desce o velho, querido mano. Por quê? Cara, tinha uma que eu jurava que era verdade. Que era que o hambúrguer do McDonald's era feito de minhoco sul. Ih, mas ah, você esse eu acredito até hoje. Porra, cara. Também. Aí, eu conheci um cara, trabalhou comigo no Correio Brasiliense, que ele era gerente daquela merda. Ele foi gerente daquela merda. Ele acreditava nessa lenda. Meu Deus, ele acreditava. Negócio. Eu falei, era Anthony o nome dele. Eu falei, Anthony, para com isso, velho. Ele falou, Rodrigo, é sério. A gente não sabe de onde que vem a carne. Aquilo a gente não é carne, sabe véio. A procedência daquela merda. Aí eu é falei, que ah, velho. Tem um hambúrguer congelado, né? Da matriz. Cara, aquilo não pode ser carne, velho. Não tem gosto de carne. É verdade. Ah, não sei, mas eu como até hoje. Não, eu também, tô nem aí. Foda-se, ninguém vive pra sempre. Tinha uma história, né, como sempre a internet, de que o McDonald's não tinha fazenda de gado. Então, foi acho que daí que surgiu o negócio. Cara, e essa lenda sobre o McDonald's, ela ficou tão forte que chegou a cair as vendas do McDonald's no Brasil, e ele colocou em letras garrafais um slogan na capa dos sanduíches: 100% carne bovina. Até, acho que tem até hoje, né? Não, até hoje tem 100% Sim. carne bovina. Meu irmão, essa aí dá medo, viu? Uma lenda urbana que ficou muito famosa também no início do século é a lenda sobre o macaco de Lois, ou Louis. Ou Louis, não sei se é francês isso aqui. Que é macaco de Lois, é L-O-Y-S. E pior, tem a foto dessa merda. Em 1917, uma estranha criatura, semelhante a um macaco, que foi morta a tiros na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia, pelo geologista francês François de Lois. A criatura era semelhante a um hominídeo, mas não tinha rabo como um macaco normal. Possuía 32 dentes e tinha aproximadamente 1,60m a 1,65m de altura. O François de Lois, ele conduzia uma expedição em busca de petróleo, ali por aquelas bandas, perto do rio Tarra e Maracaibo, quando duas criaturas avançaram na direção do grupo. No intuito de defender, né, assim, para se defender, o Lois, disparou contra as criaturas. O macho correu em direção à selva e a fêmea foi atingida e morta. A criatura foi fotografada e as fotos foram guardadas por Lois por muito tempo. François de Lois, que era o cara, não revelou mais ninguém sobre as criaturas quando retornou à Suíça. Mas em 1929, o antropólogo Georges Montandon, que estava procurando informações nas anotações de Lois sobre as tribos indígenas na América do Sul, descobriu a tal foto e convenceu Lois a publicá-la num jornal inglês. Mais tarde, várias matérias foram publicadas na França sobre a misteriosa criatura, e o Montandon propôs o nome científico à criatura de Lois. Olha aí, criatura de Lois, macaco de Lois. Dá uma olhada aí, vê se... Véio, olha que merda essa foto. Olha a cara dessa desgraça, velho. É o elo perdido, né, cara? Porque o olho dele é fundo, é preto, cara, olha só. Lembra de leve o miote. Olhando rápido? Você tá falando do rosto ou do peru? Das duas coisas, do pelo, inclusive. Do rosto, peru e do pelo. O peru só o Calaveira vai poder falar. Sabe outra coisa de bicho, assim, que é lenda, que rola e que é antigaça? É a tal do monstro de Loch Ness, né, velho? Ah, cara, essa aí é foda, velho. É, porque... Porque isso... nego... Tem uma semana nego desmente, aí depois nego bosta prova, é uma merda. O Lago Ness é um lago lá na Grã-Bretanha, né? Mais precisamente na área ali da Escócia. E rola avistamento dessa criatura já boato desde 1930. Mentira, desde o século XVI, assim. A última coisa que fala desse monstro Lago Ness é que em 2007 foi detectado em sonar, velho. Nossa. Mas exatamente. Nunca tem uma filmagem, uma foto clara o suficiente pra dar uma resposta definitiva. Mas esse lago, né, é muito grande, cara. Tem como passar um... Não é possível que um bicho desse tamanho vai ficar desapercebido ali, sei lá, 100 anos. Pois é, cara. Zoado. Eu acho escroto isso, mas sei lá, velho. Nego diz que já detectou o bicho em sonar, cara. Ah, não. Enfim. Só se o bicho fosse feito de merda e derreteu, porque passa 100 anos, ninguém acha isso daí no lago, sei lá o tamanho desse lago. Especulam que o desgraçado é plesiosauro, que é um dinossauro antigo. Sabe qual é o problema, Melina? É o seguinte, é que o lago, ele fica na Escócia, né? Ele é muito grande. Ele é muito grande. E a água dele é preta. É de difícil navegação também. E então, tipo, inclusive, assim, a gente tem que lembrar que na Escócia só tem nego bêbado. Então também fica difícil. Fica difícil, né? E de saia. É isso aí também. Isso. Pois é, e aí é tipo assim, eles não conseguem fazer uma varredura precisa porque o lago é imenso. Não tem embarcação grande pra fazer naquela merda. É que, como o Brunão falou, aparece coisas grandes no sonar, mas eles não sabem dizer se é cardume, se é um pedaço de tronco, Ou se é o famoso monstro do lago, né? Do monstro de Loch Ness. O que acontece é que essa lenda apareceu por causa de uma foto famosa, que era, tinha uma cabeça de um bicho pra fora, que depois o autor, no leito de morte, desmentiu, falando que era só um submarino de brinquedo. Isso. Exatamente, mas cara, eu acho que pra mim é uma das lendas urbanas mais maneiras que tem. Ah, mas eu queria que fosse verdade. Cara, não faz sentido o plesiossauro tá. Não faz, mas eu queria que fosse verdade. Eu também, concordo. Mas não faz sentido ele estar vivo, ele não ia conseguir sobreviver na atmosfera da Terra. Porque a razão para os dinossauros terem sido tão grandes é que a atmosfera da Terra era muito carregada de oxigênio. Então ele simplesmente não ia morrer sufocado. Cara, isso faz sentido nenhum. Mas é maneiríssimo pensar que existe, entendeu? É muito maneiro. Camisetas do Jurassic Cast, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cast, Italian Stallion, contatos imediatos e muito mais. Acessa lá! Vocês já ouviram falar do desenho proibido que foi banido da TV? Chama Tom Jack. Ah, eu já vi essa porra. Não, não. Se chama... É, o filme é As Aventuras de Mark Twain, de 1985. Uhum. Ah, tu me mostrou essa parada. Né? Foi, ele foi banido da televisão mundial, cara. Ele não pode passar. Que medo! Exatamente. Sim. Por quê? O filme, ele é cheio de referência bíblica. Ele tem uma cena, na verdade não um filme em geral, mas tem uma sequência do filme que o Mark Twain tá tipo dentro de uma TARDIS, com dois garotinhos. Como se fosse uma TARDIS. É, inclusive, parece uma TARDIS, parece uma cabine telefônica, se não me engano. E eles param num planetoide que aparece uma criatura que não tem cabeça, e ela fica só com uma máscara, tipo a máscara teatro. Do teatro, exatamente. E aí ele fica falando assim... Aí os moleques perguntam, quem é você? Ele, eu sou Satã. Eu sou um anjo. Qual o seu nome? Satã. Aí o moleque, ai... Aí o bicho, o que é? Qual o problema? Ele, não é que Satã não é um nome de... Não é um nome de anjo, de verdade. Aí os moleques vão pro planetoide. Aí ele, tipo, entrega uma massinha pros garotos. Aí os garotos fazem... Isso é da animação do stop motion. Aí os garotos fazem uns bonequinhos. Aí os bonequinhos começam a guerrear. Aí ele fala... Cara, a parada... O texto é muito bizarro. É muito bizarro mesmo. Que ele fala que o bem e o mal é uma coisa que tá dentro do coração dos homens. Que você é mal, você deu vida, você pode tirar. Cara, é muito bizarro. É muito bizarro. O cara que fez isso é um filho da puta. Sem precedente. Caramba, eu tô vendo aqui, eu tô com medo. Vou sonhar com essa porcaria. De marca maior, cara. Olha só, ele é muito escroto, velho. O pior de tudo é que a primeira vez que eu vi isso tranquilão, de boa, em casa. Aí na hora tranquilo, nada demais. Com você falando essa porra, tá dando cagaço. Que medo no final, gente, que ele começa a fazer a cara tipo de caveira, de demônio. É, exatamente. E mata todo mundo, e tipo, os humanos não são nada, vocês são um sopro. Uma lenda urbana que virou verdade. Recentemente, cartuchos de ET do Atari foram desenterrados. Nossa, cara. Puta que pariu. Vocês lembram dessa história? Lembra, cara, que não vendeu, aí... Sempre foi uma lenda urbana de que... Terreno baldio e jogaram. Nego, né? Tinha os cartuchos do ET, da adaptação do filme do Spielberg pro Atari 2600. Tinha sido considerado um dos piores jogos da história e tinha... quebrado o videogame e tal, e aí nego pegou e todo o lote que sobrou, que não vendeu, que encalhou, escondeu, enterrou num aterro no Novo México, nos Estados Unidos, né? E ficou essa história aí e tal. E aí, recentemente, cara, um grupo de cineasta que tá fazendo um documentário... pra Xbox Live, inclusive. Foram nesse tal desse aterro, desenterraram e acharam, cara, os cartuchos, velho. O que aconteceu foi o seguinte, o filme ET fez muito sucesso. Isso. E a Atari, naquela época, era líder da questão de videogame, consoles caseiros. Isso. E ela prometeu pro Spielberg uma fortuna de vendas de jogos. Só que o jogo ele foi vendido sem estar acabado. Ele foi vendido em versão beta. O jogo não existe. Você não tem objetivo. Você chega uma hora que o jogo para. Você não consegue andar. O jogo não tem pé na cabeça. Eu não sei na cabeça de quem que aquilo foi para as lojas. O nego, né, falou, vai do jeito que tá mesmo. Obviamente que foi um fracasso absurdo. E sobraram mais de 10 milhões de cópias. 8 milhões de cópias não vendidas. E isso não é lenda urbana. A questão que eu vou falar agora. Isso quebrou a Atari. A Atari faliu por causa disso. É verdade. Mas a lenda urbana era de que eles tinham, de raiva, enterrado os cartuchos. Isso, exatamente. E agora se comprovou que não era lenda, era verdade mesmo. Gente, isso é tão importante porque, olha só, a Atari, ela dava prêmio em dinheiro para jogos dela. Como ela tinha um jogo de RPG famoso, que eu não lembro o nome. Eu não sei se era Sword Quest, eu não lembro o nome. Era alguma coisa Quest. Era alguma coisa Quest, também. Que era assim. Ela vendia o game. Aí você tinha que fazer alguma coisa em um game, não era ruim, mas era aquele estilo Atari de ser, né? Tipo, meio bit e um pixel na tela, era mais ou menos aquilo ali. Você tinha que ir andando, e aí à medida que você ia conseguindo avançar no jogo, aparecia um código. Você ia na... aparecia uma página, aí você ia numa revista, num livro ilustrado, e olhava a página. Aí dentro dessa página tinha uma história em quadrinho. Da história do herói que você tava vivendo no jogo. Aí você pegava e fazia... Calaveras, era o Sword Quest. Então eu falei certo, é Sword Quest. E aí você tinha que pegar esse código e colocar no jogo, de alguma forma, uma coisa assim. E você tinha que ir casando essas informações. Cara, ela tinha 3 prêmios. Um era um cálice de ouro, todo cravejado em pedras preciosas. Não é por isso que faliu. Não, isso aí foi na época áurea. Tinha uma espada e tinha um outro prêmio e parece que tinha 10 mil dólares em dinheiro. Pra quem conseguisse achar, que conseguisse fechar todo todo o puzzle. Parece que só o cálice que foi ganho. Eram 4 jogos. E era um nível, o Calaveras falando parece bobo, mas era um nível de investigação criminal a la CSI que tu tinha que ter pra descobrir o bagulho, que era escroto. Era... página tal, não sei o que. Aí no início do jogo, no código de trás, vinha um número, e esse número era um número da página que não sei o que, e na página tinha subliminarmente um número dentro da página, se você olhasse tipo o código da Vinci, né? Era isso, era esse caçando. O nível. E aí o que que era a parada? O primeiro jogo, primeiro a mandar lá pra Atari a resposta ou qualquer coisa do gênero, ganhava a espada, se eu não me engano. Não, foi o cálice. Foi o cálice, isso. O cálice, alguém ganhou. Aí fez mó sucesso. Era um cálice de ouro, velho. Era um cálice de ouro. Era de ouro e tinha alguma premiação em dinheiro também que eu não me recordo. É, o segundo era um medalhão. Que o medalhão também foi dado. E aí a Atari programou mais 2 jogos para serem lançados. Que o prêmio seria a espada e uma parada que é tipo, eu não sei o nome disso. É um item religioso. Tipo um cubozinho, assim, um negocinho de ouro também. Que ia ser dado. E esses 4 caras iam disputar uma outra porra lá qualquer para ver quem ia ganhar a coroa. Olha só, cara, isso que era uma empresa, velho. Era sinistro, só que acabou que os últimos 2 jogos... Não, o terceiro jogo foi lançado e dizem que é uma raridade absurda pôr a mão no negócio. E isso. O último não foi lançado. Exatamente, porque ET quebrou a empresa que distribuía prêmios em ouro, que vale mais do que dinheiro. Nossa, cara, tinha o cálice sagrado de prêmio, tinha espada... Tinha tudo. Cara, e o jogo do ET... Porque o negócio é que a Atari teve que pagar uma multa altíssima pro Spielberg. Por causa de direitos autorais? É, não, porque ela falou, ó, eu te retorno 30 milhões de dólares em vendas. E eles venderam 1 milhão. Eles tiveram que pagar 19 milhões, a fábrica Nossa. Quebrou. Nossa. Foi só mais ou menos isso. Eu vou linkar aqui pra vocês. Tem um vídeo daquele Angry Video Game Nerd... Falando sobre a lenda. Falando sobre esse jogo. Não é lenda, é comprovado mesmo. Não, é a lenda, né? Que é uma lenda, não é uma lenda, mas ela realmente... É uma história que permeia o mundo dos videogames. Essa, essa é bem leve que eu queria falar aqui. Falei. Eu li aqui da lista do Crocodilos na Tubulação. Ah, essa aí rolou até filme. Que tem... Tinha um alligator. Mas sim. Essa aí é a lenda americana, né? Aqui não tinha... Mas é lenda urbana. Não tinha o caralho que não tinha. Não tinha o caralho. Ah, não teve. Teve o jacaré do Tietê. Ah, mas aí não tem problema. Como é que não vai aparecer alguma coisa ali naquele... Não, só aparece merda. O que me admira não foi o jacaré. O que me admira foi o jacaré não ter 3 olhos, 14 bocas. O que me admira foi isso. Simpsons, né? Total. Não, eu sei que essa parada é bem possível de acontecer, porque antigamente, né, na época do meu pai, enfim, dos amigos dele, vendia aqui perto de casa uns mini jacarezinhos. O pessoal comprava, etc. E ia se divertir com o jacaré. Só que aquela porra cresce, né? E aí, vendia jacaré? Vendia jacaré pequeno. Tem pintinho na feira? Sim. Nossa! Na feira, aqui perto de casa, eu já tive, que foi comprado na feira, tartaruga. Seu que, jacaré? Sacaneou, velho. Sacaneou com o clã. Isso é o que? Acari? Sacaneou com o clã. Eu não podia perder. Sacaneou com o clã. Então, parabéns. Não, respeita aí. Que eu me respeito. Uma classe. A cara da puta. Terneticos, coloque aí nos comentários a sua lenda urbana favorita, o que, que você mais gostou, se tem alguma lenda urbana aí na tua cidade. Porra, coloque aí nos comentários que a gente lê na próxima leitura de e-mails, não é não, Brunão? É isso aí. Isso se o Brunão não se morrer de medo, se peidar de medo de novo. Talvez editando o programa. É, caralho, editando no escuro, mesmo. No cu da madrugada. Com o cachorro assim. Sabe, cachorro do nada faz isso. É, aí ele olha assim pra trás, só vê aquele vulto passando. Isso, isso. Tá bom, gente, boa noite. Valeu. Ô, pera aí, Garrafa, onde é que o pessoal pode te encontrar aí? Vocês podem me encontrar no nosso site, né, que é o crazycast.com.br, ou se não, nosso feed no iTunes, que é crazycast. Eu estou lá tentando domar a mente doentia do Maia e daqueles outros desgraçados que ficam lá. Bruno, quando a gente foi em São Paulo, vamos no Joelma? Nem fudendo. E aí teve o Fofão, brincadeiras à parte. Eu sei que nada disso vai entrar, porque o Miotti é uma bichinha. Ou melhor, quem vai editar sou eu. O Bruno é uma bichinha. Quem vai editar sou eu, vou deixar tudo, velho. Eu voto o quê? Aí, enfim, aí teve o Fofão. Achei uma foto aqui do negócio aberto. Ele diz que é de plástico. Bota. Liga aí que eu vou mandar. Depois é o vídeo da boneca. Mas se foi a mãe do Maia que abriu, cara, ela falou que é do demônio. Certeza. Ah, de plástico. Plástico, caralho, seu demônio, porra. Velho, essa porra. Velho, olha a porra da haste, cara. Se isso não for pra trabalho satânico, meu irmão, eu não me chamo Rodrigo. Parece um pirocão também, né? Sempre quer melhorar o programa. As associação, puta que pariu, né, velho? Lembra assim? Peraí, tá difícil ver a pirata aqui. Tá difícil. É muita necessidade, velho. Puta merda. Caralho, tá complicado. Tá conversar, eu preciso conversar com o Tomás. A gente pode até falar que pode parecer porque tem dois culhões que é a cara do Fofão. Olha essa foto aqui. Vou mandar essa foto aqui. Vê se não lembra. Assim, olha rápido. Peraí. Olha rápido a foto. Olha lá. Cara, mas pontudo assim, minha filha? Cara, tu tá se masturbando com o quê? Com um picador de gelo? Por isso que eu falei, olha rápido, assim. Bate o olho. Cara, mas era muito sinistro. Olha só, velho. Brunão. Brunão. Uhum. Olha pra essa foto aí, Brunão. Olha pra essa foto. Tá vendo? Agora, Brunão, se concentra na minha voz. Domino. Domino. Porra, ele tem medo de canto gregoriano? Qual o sentido disso? Não, é de imbecil. Eles ficavam cantando essas músicas naquele filme do A Profecia. Damien. Do Damien. Eu pensei, porra, ele foi estupado por um padre pra ter medo de canto gregoriano, porra. a mãe, ele pede a caralho, na meu hora. Irmão, que caga. Puta que me pariu, Jesus. Caralho. Filha da puta. Caralho, que puta, foi, velho? Caguei todo. Eu tava. Maluco, que filho. Caralho, que foi, velho? Caralho, não. Caralho, meu irmão, me caguei todo. Caralho. Que foi, moleque? Pera aí, calma, deixa eu me restabilizar aqui.